dizer sempre não, pra dizer que me quer. Tá fazendo uma grande besteira, desistir sem saber, sem tentar, sem viver. Isso já tá virando novela, não precisa assistir pra saber o final. Vem pra mim então, eu vou lhe mostrar. Vem pra mim então, eu vou lhe mostrar. É assim que se faz, é assim que se ama. Se eu te quero tanto, eu te quero bem. É assim que se faz, é assim que se ama. Se ama, assim eu te quero tanto. Eu te quero bem, assim que se faz. É assim que se ama.